O assunto a ser colocado aqui hoje é um assunto bastante polêmico, né? Perdas. É um assunto, diria eu, que várias pessoas conduziriam, digamos assim, esse assunto de várias maneiras. Então, muitas pessoas focam as perdas como perdas materiais. Perda do carro, perda da casa, perda do emprego. Fatos materiais. Outros, que talvez tenham passado por esse tipo de problema, eles focam mais esse fato somente e somente só nas perdas humanas. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, filho, filha, que é uma coisa um pouquinho mais dolorosa. Porque um emprego tu arruma outro, um carro tu consegue um outro. Coisas materiais são coisas palpáveis, são coisas palpáveis que tu consegue simplesmente parte para outra e acabou. Dá a volta por cima e deu. Agora, quando se fala em perdas humanas, principalmente quando as perdas humanas elas sofrem uma trajetória diferente da trajetória natural dos acontecimentos. A trajetória natural dos acontecimentos, gente, é nós, pais, enterrarmos os nossos pais, avós, no caso. É o filho sepultar o pai. O pai sepultar o avô. Mas a ordem natural dos acontecimentos, às vezes, ela foge à regra. E aí é muito triste quando o pai ou a mãe tem que sepultar o filho ou a filha, ou o neto ou a neta. Gente, isso é sofrível. Eu não passei por isso, graças a Deus. Eu tive que enterrar minha mãe, meu avô, minha avó, minha outra avó, meu outro avô. Mas Deus me deu a graça, nos deu a graça, a mim e a minha família, de pelo menos por enquanto, não ter que sepultar um filho meu. Porque eu diria que seria o maior sofrimento que existe do coração de uma mãe ou de um pai. Sepultar um filho. É uma perda difícil de esquecer. É uma perda extremamente contundente. É uma perda que dói o coração, dói o peito. E parece que essa dor não vai acabar nunca, gente. Mesmo confiando em Deus, mesmo tendo a fé, toda a fé do mundo, mesmo sabendo que essa pessoa que partiu, ela está no mundo maior, sendo tratada junto dos seus, está sendo tratada junto daquelas pessoas que lhe foram, digamos assim, queridas num passado extremamente longínquo. Elas estão bem, elas não estão mal, mas não adianta, nós temos o nosso sentimento de perda que se torna aquele sentimento de luto. E o luto, ele é gradativo, ele vai passando com o tempo, com o tempo. Então, um sentimento de perda de um pai para com o filho é um sentimento de perda que de repente em um ano, dois, ele passa. Tu vai te lembrar de repente da tua mãe, que eu me lembro muitas vezes da minha mãe, né? O tanto que ela sofreu para morrer. E aí eu fico perguntando por que tanto sofrimento para morrer, aí depois quando eu estou no Espiritismo, quando eu me lembro, não, mas eu sou partidário da filosofia espírita, gente. Então o sofrimento às vezes é necessário, muitas vezes é muito necessário, tanto para mim, que era filho, como para minha mãe, que era mãe, e que ela sofreu muito, muito, muito. Passou muitas dores emocionais, passou muitas dores físicas, dor mesmo, tanto que até eu dava as injeções para ela se acalmar. Então é muito difícil, gente, nós passarmos por um processo de luto. O processo de luto, ele não se passa somente quando se perde alguém querido. O processo de luto se passa também quando muitas vezes muitos aposentados que perdem o emprego por causa que estão aposentados, eles entram numa paranoia, gente. Eles passam sim por um processo de luto pela perda do emprego. Eles estão simplesmente tiraram o tapete dos pés dele. Ele tem que arrumar alguma coisa para fazer, porque senão ele vai se perder na cachaça, no jogo ou nas mulheres. O homem foi feito para o trabalho. O homem foi feito para o trabalho até que ele tem condições de trabalhar. Trabalho com a mente, trabalho com os braços, trabalho físico. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Que eu passei também praticamente por um processo de luto. Da perda de um órgão. Perda de um órgão físico. Também tu passa por uma perda. Porque é uma perda de algo que tu tinha e que de repente que lhe te falta. Há 2 anos atrás, praticamente, dia 10 de dezembro de 2017, bem no dia que nasceu a minha neta, quando eu fui visitar ela no hospital, eu notei alguma coisa no meu olho esquerdo. Não estava normal. Na semana seguinte, eu fui num oftalmologista, ele não quis me atender, ele me mandou num retinólogo. Eu tinha sofrido, não se sabe como, um descolamento de retina. A minha retina praticamente ela tinha se arrebentado, tinha descolado, simplesmente tinha uma pequena que estava segurando ela no lugar, porque senão eu ia perder o olho descia aqui. Você já sabe que quem perde a retina, o olho desce. Na mesma hora ele fez, o doutor Abdu Abdá, em Caxias, ele é um dos retinólogos mais conceituados aqui do sul do Brasil e ele vai fazer cirurgias lá em São Paulo, no Rio e até no exterior. E eu consegui, pela graça de Deus, consegui com que ele conseguisse fazer uma solda, eles chamam de solda, de argônio, de laser de argônio. E eu consegui, de certa forma, não perder, digamos assim, não perder a visão através do descolamento da retina. Mas ele me disse, tu vai ter um ano muito cheio pela frente, meu amigo, porque isso aqui vai acarretar um monte de sequelas. Eu passei por 4 cirurgias. Eu fiquei praticamente 7, 8 meses sem enxergar com o olho esquerdo. E eu sei o que é perder quase um olho. Eu entrei em depressão. A minha angústia era constante. Tanto que chegou um tempo ali no final do ano de 2017 que eu disse assim, mulher, eu perdi meu olho, eu não vou mais enxergar. E os médicos estão tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, eu vou ter que assumir o outro. Já que Deus nos deu 2, vamos fazer o quê? Um no risco, não? Então, eu comecei a andar de caminhonete, andei de carro para cá, para lá, fui para a praia, e eu estava me acostumando já. Quando surgiu a última cirurgia para ser feita, aí ele disse assim, bom, essa aqui é aquela que vai te fazer com que tu consiga reaver a visão no olho esquerdo. Mas eu já estava assim meio que, já quase que convencido, né? De que, bom, todos os casos tem um, vamos olhar com aquele. E realmente essa cirurgia, ele sabia, eu acho que mais do que eu, né? Que essa cirurgia, em questão de 2, 3 meses, no final do ano passado eu comecei a enxergar de novo. Mais difuso, aos poucos foi clareando, e hoje eu consigo olhar a hora daqui e lá com o olho esquerdo. Mas foram 4, 5 processos cirúrgicos em que eu tive que passar. E a angústia das pessoas mexerem no seu olho. Eu acho que é a parte mais sensível que existe. Então, eu passei por uma experiência de perca. Eu achava que ia perder, e não perdi, graças a Deus. Estou aqui enxergando todo mundo com a maior facilidade. Mas e aqueles que perdem os dois olhos? Aqueles que perdem as duas pernas num acidente? Aqueles que perdem a mobilidade geral, que ficam paraplégicos, e outros que perdem a mobilidade total, que ficam tetraplégicos. Vocês já imaginaram, gente? Os caras até outro dia estavam caminhando, correndo, e agora eles estão numa cadeira de roda, precisando da ajuda de 2 ou 3 pessoas. Isso é sentimento de perda também, Senhor Jesus. Não é somente percas desses seres humanos. É perda de mobilidade, gente. Vejo lá um exemplo, lá o Michael Schumacher. Ele correu a vida toda na Fórmula 1. Nunca aconteceu nada, sofreu um monte de acidentes a 250, 280, 300 km por hora e o cara saiu ileso. Quando ele se aposentou, ele foi andar de esqui e ele ficou tetraplégico. Existe alguma explicação, Jesus? Se não a lei da causa e efeito, eu tenho que entrar nessa lei da causa e efeito. Isso aí já estava escrito, gente. É a lei da causa e efeito. Ele precisava passar por isso aí. A família dele, as pessoas que estão ao seu redor para cuidar dele, precisavam passar por isso aí. Todos nós que sofremos alguma perda, é porque nós precisamos passar por esse pequeno sofrimento. Para quê? Porque a nossa fé, ela se reconstitua. Reconstitui, ou melhor. Para que a nossa fé era aumente, para que nós tenhamos realmente fé em Jesus, nosso Mestre Maior, de que tudo vai dar certo. E se não vai dar certo, vejam lá aquela menina que canta as músicas da Berenice Azambuja, ela é cega, e agora vai ter um CTG totalmente com as vistas tampadas para imitar ela. Vocês viram no jornal hoje? Ela é cega. Mas é a inclusão social hoje, gente, que faz com que as pessoas comecem a se sentir normais, apesar das perdas. Muito obrigado.